Yeah. Woo. Aprendiz, baby. Okay. Yeah. Joga pra cima do pique. Mas tá aqui dentro do pique. Como se isso fosse o único. Jardim Paulista igual Hollywood. Jardim Paulista é Hollywood. Jardim Paulista igual Hollywood. Yeah. Hollywood. É por isso que nós nos mantemos longe. Você sabe, a inveja nunca se esconde. Ela observou eu passar com bom. Ficou se perguntando, ele vai aonde? Impossível não pirar nessa diaba. Desvendando os mistérios dessa sua rala. Pinto clima, mano, na cama, ela me acaba. Gosto quando vem sentando e pede, não para. Netflix na tela, na cama, tu deita no meu peito. Acende a vela, menina, tu sabe, desperta meu desejo. Todas elas são iguais, mas você tem um melhor beijo. E fudendo, você tem um acerte que me deixa preso. Acho que eu tô viciado no tamanho desse rabo. Tudo que eu quero ela faz, tudo que ela quer eu faço. Tá se sentindo à vontade, me provoca no meu quarto. Gata, não tira a calcinha, só coloca ela pro lado. Joga pra cima do kick, mostra que ainda tá no pique. Como se isso fosse um fone code. Que tu grama de rachixe. Só eu e a bad bitch. Como se isso fosse Hollywood. Tem guerra de gangue igual Hollywood. Finge que é comparsa e te dá pros homens. Tem mano sorrindo e te invejando de tudo. É por isso que nós nos mantemos longe. Eu não necessito de relações falsas. Minha gata é mais gata que a Deus abaixo. Meu amor, eu só quero ser imortal. Contra tudo e todos é que enche nós. Ela olhou pra mim e eu a chaminé. Eu olhei pra ela, ela cachoeira. Entendeu os mistérios dessa mulher. Derramando champanhe a suíte inteira. Eu chupei essa poça a manhã inteira. Cereal e aguento, mamão e pera. Bato só no YouTube, ela vem com tudo. Vem chupando tudo, me abraça e cheira. Sabe que nesse rabo é onde eu me acabo. Baby, eu sou de verdade, quem mente é o diabo. Tô tentando ser feliz, lidando com o passado. Uns dizem que é o aprendiz, outros dizem é o mais brabo. Aprendiz, baby, ok. Yeah. Joga pra cima do kick, mostra que tá tendo pique. Como se isso fosse um fone code. Sou eu e a bad bitch. Como se isso fosse Hollywood. Joga por cima do kick. Mostra que ainda tá no pique. Como se isso fosse um fone code. 500 gramas de hashish. Sou eu e a bad bitch. Como se isso fosse Hollywood. Jardim Paulista igual Hollywood. Jardim Paulista igual Hollywood. I do Polish think of Hollywood. Yeah. Hollywood.